Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing, no talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today is twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. They'll crush us if we go too far. If we go too far. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all gone sour. Jesus, Jesus, it's all gone sour. Listen, Jesus, to the warning I give. Come on, come on, listen to me. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons de rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica, world music e muito mais, todas as semanas na clareira da floresta com os druidas e dragões e outros animais sui generis. E partindo esta semana, partindo do álbum Jesus Christ Superstar, a ópera rock de Andrew Lloyd Webber, olhamos não só para este registro, que está a celebrar 49 anos para o ano, sim, fará 50 anos, mas também estamos no fim de semana de Páscoa e acabou por fazer sentido para esta semana. Partindo então desta ópera rock de Andrew Lloyd Webber, vamos não só olhar para as músicas deste disco, mas também para algum rock psicadélico que se fez a ouvir em finais dos anos 60, inícios dos anos de 1970, um rock religioso, principalmente cristão, um rock na sua maioria esta semana saído dos Estados Unidos, mas que já inseria nas suas texturas muitos elementos psicadélicos, fruto da febre que se vivia na época. Começámos então com uma das músicas de Jesus Christ Superstar, o álbum que saiu em 1970, a ópera rock de Andrew Lloyd Webber, juntamente com Tim Rice, um disco marcado por vários universos, não só o musical, mas também o rock, com Andrew Lloyd Webber a ir buscar, por exemplo, Murray Head, que tinha estado na produção de Hair, também foram pesquisar na cena rock atual com a voz de Ian Gillan, que neste disco faz de Jesus. Ian Gillan, que era o vocalista já na altura dos Deep Purple, e também outros músicos, como por exemplo a banda de apoio de Joe Cocker, a Grease Band, eles também tocam neste registro, e por exemplo o saxofonista Chris Mercer, que tocou nos Juicy Lucy. Começámos a Floresta Encantada com Heaven on Their Minds e agora seguimos com outra faixa retirada de Jesus Christ Superstar, What's the Buzz, Strange Thing Mystifying. Mais um tema retirado de Jesus Christ Superstar nesta Floresta Pascal, em que vamos ouvir mais à frente não só músicas deste disco, mas também outros temas relacionados com o rock cristão da época psicadélica de finais dos anos 60 e 1970. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh yeah. Oh, I could give you facts and figures. Yeah, I could give you plans and hopes. When do we? Why did you do this? When do we? Why did you do this? When do we? To know why you're obsessed with fighting, times and things you can't defy. You knew the path we were riding, you'd understand it less than I would. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Let me try to cool down this beat. Let me try to cool down this beat. Let me try to cool down this beat. Let me try. Cool down, Crispy, let me try. To me, a strange thing, mystic. and waste his time on women of her kind. Yes, I can understand that she amuses, but to let her stroke you, kiss your hair, is hardly in your line. It's not that I object to her profession, but she doesn't fit in well with what you teach and say. It doesn't help us if you're inconsistent. They only need a small excuse to put us all away. Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave her, leave her, let her be now. Leave her, leave her, she's with me now. If your slate is clean, then you can throw stones. If your slate is not, then leave her now. I'm amazed that men like you can be so shallow, thick and slow. There is not a man among you who knows or cares if I come or go. No, you're wrong, you're very wrong. No, you're wrong, you're very wrong. No, you're wrong. Thank you. A Floresta Encantada, esta semana uma floresta especial, Floresta Pascal. Partimos do álbum Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, para olhar também para outros temas de cariz religioso. Escutámos um tema de Jesus Christ Superstar, What's the Buzz, Strange Mystifying, e entretanto estivemos com uma banda um pouco mais obscura, chamam-se Azitis, também conhecidos como Help, uma banda da Califórnia, e que em 1971 editou o álbum Help, um disco muito religioso. Podemos olhar para os nomes das músicas para perceber a partir disso, por exemplo, nomes como Creation, Lord, Judgment Day, Hope to Save e The Prophet, o tema que acabamos de escutar. Seguimos com outra banda um pouco obscura, no entanto já reedição para o nome que se segue, por isso é relativamente fácil de encontrar, principalmente na internet. O grupo chama-se Crash Coffin, parece uma banda um pouco pesada, mas não, é principalmente um veículo criativo de um músico do Ohio chamado Neil Coffin, muito influenciado pelo rock and roll dos anos 50 e 60, e faz um disco em 1974 com algumas influências religiosas, como o tema que vamos ouvir já a seguir, God Loves the Loser. É Crash Coffin em 1974. Daytime, ring around your rainbow, rain's gone, so is the dream. Hands tied, silently blinded, smiling, though I've been stoned. Fortune laughing at the wheel. Go on, go on, go on, there's so much to remember. Forget, forget, forget, forget about the sky. Thank you. A Floresta Encantada, um programa hoje dedicado ao rock mais religioso de finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, um rock relacionado com o psicadelismo, mas de temática mais religiosa, como o tema que escutámos lá atrás, God Loves the Loser, em 1974, Crash Coffin, e entretanto os Wilson McKinley, uma das bandas pioneiras daquilo que se veio a classificar como Jesus Rock, ou rock cristão, uma banda nascida no estado de Washington em 1968 e que rapidamente percebeu que poderiam integrar temáticas religiosas no rock psicadélico. Foram dos primeiros a fazê-lo e tiveram muito sucesso. São, aliás, verdadeiras lendas na cidade natal de Spokane, no estado de Washington. E foi no ano de 1971 que os Wilson McKinley lançaram Spirit of Elijah, e de onde retiramos Heaven's Gonna Be a Blast. Os Wilson McKinley, uma das bandas pioneiras daquilo que se veio a classificar desde então como rock cristão. Seguimos agora com dois temas da ópera rock Jesus Christ Superstar, o disco que iria dar origem ao filme. O filme esse é de 1973, um filme influenciado, claro, por esta ópera rock de Andrew Lloyd Webber. Vamos ficar com duas músicas. Primeiro um tema um pouco curto chamado Pilot's Dream, e depois Everything's Alright, I Don't Know How to Love Him. Duas músicas então de Jesus Christ Superstar, o álbum lançado em 1970, para ouvir agora na Floresta Encantada. I dreamed I met a Galilean, a most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, hunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, he never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then they disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Well, don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And I think I shall sleep well tonight. Let the world turn without me tonight. Close your eyes and forget all about us tonight. I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days when I've seen myself, a statue's tears. Might as well chase the sun, the wind don't know the way. Summer roses all soon to die, the nighttime has an alibi. Chemistry might be the one who listens when you pray. Thousand faces crippled by lost legal cases. Eight, she holds a rusted gun, so you won't disobey. Floresta Encantada, com três músicas, duas delas retiradas do álbum Jesus Christ Superstar de 1970, primeiro Pilot's Dream e também Everything's Alright, I Don't Know How to Love Him. E, entretanto, estivemos com os Rainy Days, uma banda psicadélica e que chegou a ter algum sucesso em finais dos anos 60, em 1967, a cargo do registro Death Acapulco Gold, um dos singles, um dos lados B, aliás, de um dos singles deste disco, é o tema Blood of Oblivion, um tema mais religioso por parte desta banda norte-americana, formada em 1965 em Denver, Colorado, uma banda psicadélica, muito pop e que teve, como disse, algum sucesso com o disco de estreia Death Acapulco Gold. Chegou a estar na posição 70 da Billboard, dos 100 discos da Billboard, no entanto, devido ao título, o álbum foi retirado. E porquê? Porque uma das canções, e que dá título também ao registro, Death Acapulco Gold, era uma referência direta ao consumo de marijuana, e por isso mesmo o álbum depois acabou por ser retirado da tabela de vendas, e os Rainy Days nunca mais chegaram a ter o mesmo sucesso de início de carreira. Seguimos agora com outro momento um pouco mais religioso, a cargo agora dos Armageddon Experience, uma banda relacionada com o rock cristão da época e que participou na Expo 72, uma espécie de Woodstock religioso que aconteceu na cidade de Dallas, no Texas, em junho de 1972, uma conferência evangélica e para além das conferências também juntou em palco vários nomes da música, como por exemplo Chris Christopherson, Johnny Cash e os Armageddon Experience, que vamos ouvir agora no tema One Way, uma música captada ao vivo e que surge no álbum Jesus Sound Explosion, o registro que reúne em disco as bandas que pisaram o palco desta conferência, batizada como Expo 72, uma conferência evangélica e que reuniu vários nomes da música em cima do palco durante uma semana. São então os Armageddon Experience para ouvir agora na Floresta Encantada, e já regressamos para o final do programa de hoje com mais um momento do álbum Jesus Christ Superstar. One way, don't have to tell me, I can see it on your face. You look kind of empty, like your mind is in another place. Be honest about it, come on, let's talk about it. Consider Jesus. Do you know what it means to know the album? Have they won for you? You can stop your running, you can find yourself at last. Now within your grasp, aren't you tired of trying? Tell me, did you hear him die? Have you considered Jesus? Do you know what it means to know him? São os Armageddon Experience, uma banda de cariz religioso e com uma música ao vivo, One Way, que surge no disco Jesus Explosion Sound de 1972, o álbum que captou todos os concertos que aconteceram na Expo 72, uma conferência evangélica que aconteceu em Dallas, no Texas, no mês de junho de 1972 e que reuniu no campus universitário mais de 100 mil pessoas, e também com concertos de Armageddon Experience, Chris Christopherson ou Johnny Cash, entre outros. Estamos na reta final da Floresta Encantada desta semana, um programa pensado um pouco no fim de semana de Páscoa e que recupera alguns momentos do rock religioso de finais dos anos 60 e 70, sempre com algum momento mais psicadélico, e partimos também do registro Jesus Christ Superstar de 1970, um álbum que deve estar em praticamente toda as casas nacionais, já que era um álbum, foi um álbum muito popular na época, um álbum que retrata a última semana de Cristo e com uma dualidade entre Jesus e Judas, uma dualidade constante a percorrer o álbum e que faz parte do plot principal do filme Jesus Christ Superstar, este já de 1973. Para o final fica um conjunto de temas que vai culminar no tema título do registro, talvez a música mais reconhecida deste álbum, Superstar. Mas vamos começar então com Judas Death, depois Trial Before Pilate e finalmente Superstar. É a sequência de músicas a fechar o programa desta semana, dedicado principalmente ao álbum Jesus Christ Superstar, mas partimos daí então depois para recuperar algumas bandas que fizeram história com o rock mais religioso e psicadélico de finais dos anos 60 e 1970. Três músicas então de Jesus Christ Superstar, o álbum assinado por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, a fechar a Floresta Encantada desta semana. I saw him, he looked record as dead, and he was so bad I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame, and I know who everybody's going to blame. I don't believe he knows I acted for a good. I'd save him all the suffering if I could. Don't believe our good. Save him if I could. Forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse. What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kiss. Christ, I know you can't hear me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and slime and the mud. Don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man, he's just a man. He's not a king, he's just the same as anyone I know. He scares me so. Will he scold and dead? Will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? King is once again my guest. And why is this? Was Herod unimpressed? We turn to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death.

I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward time and such a strange land? If you'd come today, you would have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite.